É agora, DJ, DJ Tom Máximo. Tom Máximo. Coloca essa galera pra dançar. Aí, DJ Tom, solta som. Vamos colocar a galera de Garapiaçu pra dançar um pouquinho. Valeu, DJ Wellington Branchinha. E a gente vai colocar a galera pra dançar. Quem é que tá solteiro aí? Quem é que tá solteiro? Quem não tem hora pra chegar em casa aí, dá um grito. Vamos lá, Tom Máximo. Era isso que vocês queriam, é? Então toma! O homem do Alão chegou! Fica sempre a me olhar. Dom. Eu quero falar com ele. Máximo. Eu preciso Dale, Tom! Entregar. Como é que é? O meu amor. Dá meu carinho pra ela. O meu calor. Deixa eu abraçar aí, meu Deus, Silvas. Vou dar todinho pra ela. Estamos aqui também. Só pra ela. Um abraço pra vocês aqui do Tom. É só dela. Alô, Deti! Meu amigo Boris, como é que é, garoto? Dá-lhe, Tom! A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. E aí, Batera? O meu amor, dá meu carinho pra ela. Bota todinho pra ela, só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. E vai dançando, e vai dançando, cara, peça, vai dançando. O homem do Alô chegou pra sacudir esse baile dos coroas. E a gente vai sacudindo, sacudindo. Bora dançar assim, e dança assim. E dança assim com o homem do Alô. Dois, três. A carroça da saudade, a nobreza que vem dos campos do Marajó. E aí, carroça, fecha! Heitor, segura. Tom Máximo. Sobre o brilho da lua, quero te namorar. Quero te lua cheia, minha sereia, minha sereia. Praia está tão deserta, que as ondas da mola. Aqui. Uma tropical manchete. É vento tropical. Tem meu amigo Romílio, um abraço pra você. Ele, seu grande amor. Isso aqui. Alô, Romílio, como é que é, garoto? É vento tropical. Tem fotos no jornal. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. A carroça da saudade, a nobreza que vem dos campos do Marajó. Vem de muito longe, me deixa louca. Meu americano me faz flutuar. Tem cabelo loiro, pele de... Gerardo, meu amigo Patrick! Isso aqui também é o grande Marcos da ambulância. Alô, Marcos! Aqui. Gringo carroceira sem benção aqui. Fala, meninas! Minha vida inteira eu quero te entregar. Me dá só um toque, eu vou morar contigo em Nova York. I like my life, you crazy for me, my baby I love you. Me dá só um toque, eu vou morar contigo em Nova York. I like my life, you crazy for me, my baby I love you. Vai ser boa e tudo vai rolar. Tem festa no Mormaço, show no African Bar. Lá no Bora Bora o pagode vai rolar. E o Braga? Corre solto no... E as meninas? E as meninas no Lapinha, dançando de calcinha. Garotas de programa no Locomotiva. Agito no Pompilho, artistas no Xodó. Essa noite promete, eu não vou ficar. E a noite? A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Tu rola papo, é claro que elas vão. Está, deixou na Pororoca e no Calamaçu. O prega corre solto no Brasil de norte a sul. Meu amigo Babaco, o Alessandro e o Gato Guerreiro, aí de Mosqueiro, um abraço! Pop sonho, via tocar. Como é que é? Na madrugada rolando um brega. Tupinambá, pop, som e rubi a tocar. Bora virar! Vira aí, Moré! Faz entorpecer, loucura, amor. Está contigo assim. Veja seu corpo sobre o meu. O amor que eu tenho é todo seu. Agora eu quero é mais. Te possuir de vez. Entre quatro paredes tudo pode acontecer. É muita loucura, meu bem, só eu e você. Desse entra e sai. E desse entra e sai. Desse entra e sai de amor. Bora, garapeço! Mexe, remexe esse corpo quente. Nosso prazer é esse amor ardente. Nesse entra e sai. Meu amigo Deco! E o Bragadinha! E o Alex Braga! E o Tiro Mix de Santarém Novo! Um abraço pra você! Esse amor ardente, nesse entra e sai. Nosso entra e sai de amor. É Lúcio Cedês gravando ao vivo. Do jeito que você gosta. E aí, Dorival? Beijo, beijo como seu de amor. Faz entorpecer, que loucura, amor. Está contigo assim. Beija seu corpo sobre o meu. Oi. O amor que eu tenho é todo seu. Agora eu quero é mais. Dorival, já tá na hora de eu trocar aqui, ó. Entre quatro paredes tudo pode acontecer. É muita loucura, meu bem, só eu e você. Nesse entra e sai. Nesse entra e sai. E a família? Sim, confirmada. Se remexe. Aí. Esse corpo quente. No Barradas. Prazer, confirmando tudo. Nesse entra e sai. Uou. Nosso entra e sai de amor. Mexe, remexe. Esse corpo quente. Nosso prazer. Esse amor ardente, nesse entra e sai. Nosso entra e sai de amor. Você já ouviu falar desta minha canção? A minha história eu vou lhe contar. Tutilha! Eu tenho uma garota que é um avião. Mas ela resolveu me abandonar. DJ Dalton Boy, aí no top, paredão JC. Este é seu coração. Você vestida jeans, pra mim não te ligar. Batendo aqui. Alô, Zé! Alô! E os olhos verdes eram uma tentação. Deixa eu canto com meu coração. Um corpo de princesa, só anda sensual. Assim vou levantar o meu astral. Você pode até gostar de outro rapaz, que libera amor no mundo. E aí, meu amigo Pichibu, um abraço pra você, garoto. O ladrão de coração, grande Pichibu. Principal, o mesmo papudinho, pode ver que eu não estou sozinho. Oh, meu amor, beija pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor, beija pra quem dá seu coração. Meu amigo Marco da Ambulância, aí com o Butizuá. Oh, meu amor, a Polícia Federal tá na hora. Não pense que eu estou na solidão. Só no caqueado, só no caqueado, só no caqueado, só no caqueado. Só no caqueado, só no caqueado. Um, dois, três. DJ Tom. Olha, já tem CD aí do Frangina na mão do doido. Égua doido. Alô? Se liga! Eu me amarro todo dia, eu bebo certo por tua fantasia. É meu tesouro. Meu amigo é o Gírio e o Jean Pop! Não. Jean Boaçu! Isso aqui também com a gente, um abraço, garoto! Pagadinha, curtindo o som, tomando a cervejinha. É o sabor. E aí? A mais gostosa do Brasil. E as luxuosas de luxo aqui, as meninas estão com tudo. Ele me atende quando eu quero mais. E os carroceiros aí de Garapé Sul, o grande André, a Juliane parar. E também o Adriano, a barbearia Tricão e a sua primeira dama mais. Um abraço. Só bebo serva. Se liga. Tem a certeza que eu bebo serva, na serva conquistou meu coração. Só bebo serva, serva é a cerveja que me dá inspiração. Eu bebo serva, serva conquistou meu coração. Meu amigo Alexandre! Peço, em todo estado é o maior sucesso. É do Pará. Cerveja igual assim não há demais. Levo a vida com prazer. Eu vou no passinho encontrar você. Pra mim é demais. Cerveja certa, o resto tanto faz. Isso é que é ser um bom rapaz. E ele? Ele me atende quando eu quero mais. Nossa, um abraço aí a galera da vila. Eu danço brega. A professora Socorro Reis. Um abraço pra vocês aí, ok? E vem a sede eu quero tomar. Só bebo serva, só bebo serva. Serva é a cerveja que me dá inspiração. Só bebo serva, só bebo serva. Serva conquistou meu coração. Só bebo serva, serva é a cerveja que me dá inspiração. Eu bebo serva, a serva conquistou meu coração. Aí, DJ Tom, solta som. Lúcio CDs. Segura!

dar a notícia que ela tanto espera. Ela tá livre com... Já confirmado dia 26 aí em janeiro em Garapé-Açu. Pela primeira vez, manda 007. E o super dinâmico lá na sede operária. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me traí. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois estava aqui. Quando ele sim me falou da lingerie, a que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei e te confiei. Bora, Pitbull! Eu errei, sua ingrata. Ela só quer encontrar um coração partido. Uhul! E também já tenha sofrido por aqui. Equipe GDM de São Luís. Vou oferecer o que restou. Hernan Brigílio. Adilson, Anderson. E as musas Thaís e a Larissa. A vida ainda mais sabor. Alô! Eu tenho um abraço pra te dar. Cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar? Te prometo não te... E a família Super Máquina! Não faz sentido te dar casa, comida e roupa lavada. Se faltar... E aí, Wanderson? Se faltar amor... Olha o juramento do telão, ó! Vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho... E o Magno! O Adilson! Então fecha... A granja! O trato tá feito... Para... Maratom e o fanático pela carroça. Fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Banda 007. Eu tenho um abraço pra te dar. Cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar? Te prometo não te prometer nada. Não faz sentido te dar casa, comida e roupa lavada. Se faltar amor, se faltar amor, vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Vamos fazer o juramento do dedinho. Mexe, coelho! Meu mindinho. Motora de luxo da carroça, um abraço! Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Sou novo pra viver com você, uma história de amor. Alô! Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Vamos dançar sim, Grafiaçu! Experiência. Tenho medo da dor. Chorar, chorar não vou. Nem morrer de amor. Chorar, chorar não vou. Nem morrer de amor. Uau. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, duvidar de mim. Perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi a amar e dividir. Gramática e português. Sua esposa está aqui também com a gente. Todas eu passei. Hoje a minha sogra está na área. Alô? Não tive professor. Alô, Tayã! Oh, prova de amor. Vai morrer, Marcelo. Oh, oh, prova de amor. Bora, Rocha! Banda 007. Já já tem show! Novo pra viver com você. Hoje quem vai fazer o show na carroça é o Netinho do Dinâmico. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. DJ Everton, Um abraço pra você, meu parceiro Everton. Esse cara aí que, na verdade, conhece tudo de baile da saudade. Nem morrer de amor. E ele que faz a sequência aí da caixa preta pro Franjinha. Alô, Everton Mixer! Nem morrer de amor. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, dúvidas de mim, desejos eu senti, perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática em português, geografia em inglês, em todas eu passei, só não me preparei pra matéria do amor, não tive professor. Oh, oh. De amor, oh, oh, oh, oh, prova de amor. Bora arrochar, né? Arrocha aí! Sucesso em todo o Brasil. DJ Tom. Com amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto. Deixa pra sair também, os Silvas. Os Silvas da Salari são aqui. Rompendo fronteira na luxuosa. Meu coração não aguenta o dano. E já é tudo confirmado aí no aniversário do Tom Máximo, dia 12 de janeiro. Na Via Show. Você tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando... Raul da Comitiva Carroça Fecha. Cê e daqui tudo isso. Difícil pra mim. Dia 21 comemorando 3 anos aí no Caribe. Cê tá tornando... Aí cabeludo. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Amor, eu não entendo isso. Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. Amor, eu não entendo isso. Cê tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Amor, eu não entendo. Bora, Pitbull! Cê tá mudando, não aguento. E a galera aí dos guerreiros? A batalha de mosqueiro, tomando todas. Um abraço. Olha o hino daqui. Alô? Alô? A gente tem que tocar pra essa galera aqui de Grapeia Sul. Meu amigo Joelson da Comitiva. Aí da Água Limpa. Curtir. O bar do Joelson. Que é um show. O povo já consagrou. É onde eu quero dançar. Recordar o passado, os tempos bons que a gente viveu, através de músicas que não dá pra esquecer. Vem pra festa dos coroas de São Luís, é a melhor festa de saudade aqui do Pará. Vem pra festa dos coroas de São Luís. Aí, bateira! Grapeaçu, essa festa é show! É sensacional, fenomenal, a festa dos coroas. Vem recordar os grandes tempos, ouvindo o melhor. Alô, São Luís! Sensacional, fenomenal, a festa dos coroas. E aí, galera! Roda o Cleiton! Ouvindo o melhor som. O bairro! DJ! Quase na área! O DJ cantor do Pará. Da festa dos coroas aqui de São Luís. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, já consagrou. É onde eu quero dançar. Recordar o passado, os tempos bons que a gente. Um abraço aí, família! Acabante de Nazaré aí! O fugido! Um abraço! Babuíno Neilene! Festa das coroas de São Luís! É doido! A melhor festa de São Luís! Acerta, babuíno! Aqui do Pará! Vem pra festa dos coroas de São Luís! Um abraço aí, galera! Essa festa é show! Grande Ram, hein! Sensacional, fenomenal, a festa dos coroas! Espiriquitilha aí do bairro da saudade! Ouvindo o melhor som! Uou! Sensacional, fenomenal, a festa dos coroas! Recordar os grandes tempos, ouvindo o melhor som! Alô, Elias, batidão! Ora, deixa eu falar do chute certo aí também, meu parceiro Nilson e a galera do chute certo, fechado com o homem do alô. Alô! Se liga! Fiquei apaixonado, fiquei alucinado, quando a vi pela primeira vez. E o DJ Everton, que eu tanto procuro. Fala, DJ Everton! Eu encontrei. Vai! Curtindo a carroça da saudade, do Búfalo do Marajó, com os DJs Tom, Franginha e Josi, e o Nilson Moura e o maestro Tony. Aí de Cabaneiro, um abraço ele e o Antônio tímida, do Lanche bola, o Grande Hugo Dias, meu amor, isso aqui. Então não perdi tempo e cheguei junto dela, convidei para dançar e ela aceitou. Foi em uma festa com a carroça da saudade que eu encontrei a dona do meu coração. Toca de Diston, Franginha e Josias e o maestro Tony. Foi em uma festa com a carroça da saudade que eu encontrei a dona do meu coração. Toca de Diston, Franginha e Josias e o maestro Toninho. E agora eu vou pra carroça da saudade com meu amor. E agora eu tô na carroça da saudade com meu amor. Esse som que é um show. Elias Batidão. Gostou, é claro. Ricardinho Gabiça, aí do Carrão Cerveza, de amanhecido. Fiquei apaixonado, fiquei alucinado, quando a vi pela primeira vez. É a mulher perfeita que eu tanto procurava e finalmente eu encontrei. Fui curtindo a carroça da saudade, o Búfalo do Maranhão. Um abraço aí, a Valéria Rogério aí de Nova Timoteua. Estou franjinha. Um abraço, e fala Botera. E o maestro Toninho. E ela toda tímida, me dando bola. E eu tô ansioso pra te chamar de meu amor. Então não perde tempo. Caiu! Mas isso aí, a família JM de Coracim. E ela aceitou. Foi em uma festa com a carroça da saudade que eu encontrei a dona do meu coração. Toca de Diston, Franginha e Josias e o maestro Tony. Búfalo do Marajó e a carroça da saudade. Depois dele, o mundo da recordação está completo. Vamos dançar, senhor! CD do Homem do Alô! Alô! Simbora! Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver e trazer um par de cheiro, nega, pra derramar em você. O proprietário do carro! Veste o teu vestido! EJ5442! Compareça no seu veículo! Bota teu vestido logo, nega, se tirar me dá prazer. Simbora! Quando chego no riacho, vou metendo a mão por baixo e arrancando girassol e cantando um belo

Ou eu danço esse shotinho com ela, o shotinho. E a galera aí do Sul, Montenegro! Ela vez em quando. Obrigado pelo carinho! Mas eu gosto dela e amoleço o coração. Sei que vou morrer de amor. Amigo toca shot, velho amigo tocador. Quando eu começar a shotear, eita, e ninguém vai mais me segurar. Quando eu começar a shotear, eita, e ninguém vai mais me segurar. Maestro DJ Paulinho, saudade. E a primeira dama, Ceci, aí do restaurante Topo, hein? Eita, shot, vem, machuca. De Nova Timoteira. Que tanta coisa vai lembrar. Segura! Ela aí dançando e eu sentindo o cheiro dela. E a família Marília, Gugu, Rui, tanto que Dimas, alô, Sargento Marílio. Para de doer. Eu danço esse shot, pulando shot, e eu morro de doer. Ela vez em quando me faz aperreação, mas eu gosto dela e amoleço o coração. Sei. E as luxuosas! Amigo toca o shot, velho amigo tocador. Quando eu começar a shotear, eita, e ninguém vai mais me segurar. Segura! Quando eu começar a shotear, eita, e ninguém vai mais me segurar. DJ Tom. Mas o que é que tem desse uísque aí do Boris? Segura! Pra todo lado que eu me viro tem um lucro. Com um chefinho mandado por um chefão. Tem lucro do bigão, tem lucro do sabido. Tem lucro do bobão, tem lucro do entendido. Tem lucro do marido, tem lucro da... Olha aí, Dorival! Seu DJ! É tubarão comendo peixe. Patrão, me deixe trabalhar no lucro desse. Eu quero trabalhar no lucro desse. Me deixe trabalhar no lucro desse. Eu quero. Grande abração carinhoso do seu amigo Barriar Irmão. Trabalhar no lucro desse. Tem lucro do puxa-saco, tem lucro do operário, tem lucro do enxo-saco, tem lucro do... Ai, meu sonho! Tem lucro do mercenário, tem lucro do gavião, tem lucro da confusão. E tubarão comendo peixe, patrão, me deixe trabalhar no lucro desse. Eu quero trabalhar no lucro desse. Me deixe trabalhar no lucro desse. Eu quero trabalhar no lucro desse. Me deixe trabalhar no lucro desse. Patrão, me deixe trabalhar no lucro desse. Tá muito estressado. Eu quero trabalhar no lucro desse. Me deixe trabalhar no lucro desse. Eu quero trabalhar no lucro desse. Me deixe trabalhar no lucro desse. Essa gente vai morrer, inveja vai morrer, e a gente nem liga, pode o mundo guerrear, deixa quem quiser falar, que a gente nem... Segura! Nem liga, vamos enchendo a barriga, de amor não é intriga, que a... Daqui a pouquinho é o nosso show! A gente se faz de povo, que é pra enganar o lobo, esse pregador. Deixa a porta, bata a porta, vai essa fera não entrar. O amor da gente chama, vá lá dentro, arruma a cama, que é pra gente vadiar. Fecha a porta, bate a porta pra essa fera não entrar. Que o amor da gente chama, vá lá dentro, arruma a cama, que é pra gente vadiar. Quando fica lá, quando ninguém mais falar, é que a gente nem liga, pode até no chalerar e pedir pra conversar. E aí? A gente sentimento. Meu parceiro Netinho, dura entre nós, não há fatiga, nossa casa. Desse jeito que tu gosta, força da razão. É o amor no meu peito, a carícia no meu leito, a grande paixão. Lúcio C10! Deixa a porta, bate a porta pra essa fera não entrar. E aí, Lúcio? Que o amor da gente chama, vai lá dentro, arruma a cama, que é pra gente variar. Deixa a porta, bate a porta pra essa fera não entrar. Que o amor da gente chama, vai lá dentro, arruma a cama, que é pra gente. Vamos dançar mais uma! Dona Maria, minha mãe morena, cabocla linda lá do Rio Jari. Vou se descendo pelo Amazonas e sobrevou pra mim no Chapuri. Aonde? Lá no Chapuri. Lá no Chapuri. Lá no Chapuri. Lá no Chapuri. Dona Maria, mãezinha morena, ainda sou tão pequena e sinto saudade. DJ Ivan deixou no Montenegro. O grande Mauro. Vim traçaria São Sebastião. São todo mundo aqui. Beber açaí lá em Guaraci. Lá em Guaraci. Lá em Guaraci. Lá em Guaraci. Lá em Guaraci. Terra cabocla, terra pequena. Cheirando a flor, cheirando a açucena, igual teu cabelo, Dona Maria. Minha mãe morena, lá do Rio Jari, lá do Chapuri, lá de Coraci, lá do Chapuri. Você conhece, se você conhece aquele fofoqueiro que gosta de se meter na vida dos outros, se ele tiver aí, aponta pra ele, aponta pra esse desgraçado aí, quem gosta de se meter na vida dos outros, aponta pra ele e fala assim, ó, você que tem a língua grande igual a do tamanduá, fala mal de todo mundo. Meu irmão, não vou nem falar. No dia que você morrer, vai morrer pulando e fazendo carinho. Conheço muitos aqui. O corpo vai num caminhão, mas a tua língua vai numa carreta. O teu corpo vai num caminhão, mas a tua língua vai numa carreta. Rapaz, o cara não tem o que fazer, ele fica preocupado com a vida dos outros. É doido. De tanto tu me invejar. E aí, Alexandre? Eu vou me rir de tu. Tu vai meter o dedo até rasgar no buraco de uma boca do surucucu. Tu vai meter o dedo até rasgar no buraco de uma boca de surucucu. E a comitiva do distrito, um abraço pra vocês aí, ok? Você que tem a língua grande, fala do tamanduá. Meu amigo cabeludo, fala mal de todo mundo. E a galera do carro, você fecha, alô careca! No dia que você morrer, vai morrer pulando e fazendo careta. E lhe dá valor, né? O corpo vai num caminhão, mas a tua língua vai numa carreta. O teu corpo vai num caminhão. São Luís, o Vale dos Coroas! Vai numa carreta. E a gente dança assim, ó! Esse negócio de matar gente no sertão já foi trabalho mais maneiro, menos pra eu. Quis matar um homem, me lasquei. Levei uma surra tão danada. Meu amigo Naldo! Uma surra. E toda a galera! Meu pai e minha mãe,